Jesus, nos aflige. Está faltando tão pouquinho tempo. Jesus vai acabar com nosso sofrimento. Então nos reuniremos lá no céu, naquele desejável, lindo coral, e cantaremos. Jesus, seus lábios a nos pronunciam.